a balada só acaba quando a cachaça termina. Quando o DJ vai embora, quando arrasta uma mina. CD A Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CDs, de Nova Timbotela, Pará. A minha balada só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando arrasta a mina. Vai! E depois... meu povão, que mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão. Bota gente a pé, essa moda rocha deixa. Eu vou perguntar, levante a mão. Até se demole, eu te pego. Até no elevador, no cinema ou no carro, quero fazer amor. Lucas Duque Gaspazio! Valeu, Lucas Duque Gaspazio! Minha cama é simples, Estúdio Seca CD. E quando pego, faço certo, meu serviço é completo. Meu carro é simples, não uso ouro, mas dou no couro, tem um amor. Pra sentar. Aqui é muita ostentação de amor. Eu tenho pra dar e vender. Que amor não é nós. Escantou bem. Carro financiado em 36. Cabeça doida todo fim do mês. Acordo cedo pra ir trabalhar. E eu sou só mais um cidadão brasileiro. Que batalha, sofredor. Positivo, um sonhador, sem valor, sem dinheiro, porém cheio de amor pra dar. Mas vou te falar, minha cama é simples, faço gostoso. E quando pego, faço certo, meu serviço é completo. Meu canto é simples, não uso ouro, mas dou no couro, tenho amor pra ostentar. Minha cama é simples, faço gostoso. E quando pego, faço certo, meu serviço é completo. Meu canto é simples, não uso ouro, mas dou no couro, tenho amor pra ostentar. Deixa eu te falar uma coisa, o meu carro é 1.0 2008, mas eu tenho muito amor pra você, filha. Demorou é nóis, carro financiado em 36, cabeça doida todo fim do mês, acordo cedo pra ir trabalhar, e eu sou só mais um cidadão brasileiro, que batalha, sofredor, positivo, sonhador, sem valor, sem dinheiro, porém cheio de amor pra dar. Mas vou te falar, minha cama é simples, faço gostoso. E quando pego, ponho certo, meu serviço é completo. Meu carro é simples, não uso ouro, mas dou no couro, tenho amor pra ostentar. Minha cama é simples, faço gostoso. E quando pego, ponho certo, eu faço daquele jeito. Meu carro é simples, não uso ouro, mas dou no couro, tenho amor pra ostentar. Minha cama é simples, faço gostoso. E quando prego, ponho certo, meu serviço é completo. Mas dou no couro, é o LX, é o menino da Estúdio Seca CDs. Eu sou o cara que comanda a multidão. Eu sou com dinheiro, eu me chamo ostentação. Pega a menina, fez, eu vou bancar geral. Meu cartão é sem limite, eu vou pagar pau. Eu sou o cara que comanda a multidão. Tô com dinheiro, eu me chamo ostentação. Pega a menina, fez, eu vou bancar geral. Meu cartão é sem limite. Pra eu tô com dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro pra caralho. Eu tenho dinheiro. A revista Forbes saiu, o mais rico do Brasil, o estourador. Eu tenho dinheiro. Só de aplicação tem mais, Julião, muito mais. Mas ostenta porque pode. Sucesso! Meu LX. Eu sou o cara que comanda a multidão. Eu tô com dinheiro, eu me chamo ostentação. Pega a menina, hoje eu vou bancar geral. Meu cartão é sem limite, eu vou pagar pau. Eu sou o cara que comanda a multidão. Eu tô com dinheiro, eu me chamo ostentação. Pega a menina, hoje eu vou bancar geral. O meu cartão é sem limite, eu vou pagar pra porque eu tenho dinheiro. Quem tem dinheiro joga a mãozinha pra cima e tira o pé pro chão. Tira o pé, chão, tira o pé, chão, tira o pé. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Doguinho, Hoje eu quero ser rico, cara, porque todo dia enjoa. Eu tenho dinheiro. Eu banco porque eu sou o dono do banco. MPLX. Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir. A muriçoca chega no ouvido de tarde. Entra a muriçoca, soca. CD A Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CD, de Nova Timboteua, Pará. Que barulho chato é esse, parceiro? Eca, amor, e soca. Eca, amor, e soca, pica. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir. E a muriçoca chega no meu vidinho e faz assim, ó. Tu quer dormir de noite, não consegui dormir. E a muriçoca chega no meu vidinho e faz assim, ó. Que a muriçoca, soca. Força de precada. E que a muriçoca, pica. E que a muriçoca joga. Que é isso? E que a muriçoca pica. Ricardo Moura! Soca. E que a muriçoca pica. E a muriçoca soca. E que a muriçoca pica. E eu sou mais cachorro do que o estúdio que é pressão. Estúdio Zeca CDs. Zeca CDs de Nova Timboteua. Eu já peguei sua amiga. Sabe como é o nome do assunto? Estão top! Grava esse nome! Isso é bateia! O demorou é nóis! Demorou é nóis! Fica me julgando, falando que eu sou safado, que não aguento ver o rabo saindo do meu lado. Vou te contar uma coisa que tu não sabe. Espero que você não tenha o piripaque. Se vira contramão, de frente é colisão. Aí eu pego mesmo. Mas eu sou mais cachorro do que imagina. Eu já peguei sua amiga e fiz amor gostoso. E tome. Gostoso. E me fiz amor gostoso. E eu fiz amor gostoso. E tome. Gostoso. E me fiz amor gostoso. Gostoso, escantop. Essa é a sua música, meu pai. Tu fica me julgando, falando que eu sou safado, que não aguento ver o rabo de saia do meu lado. Vou te contar uma coisa que tu não sabe, espero que você não tenha piripaque. Se vira contramão, de frente é colisão. Aí eu pego sem dó e sem piedade, tá ligado? Mas eu sou mais cachorro do que imagina. Eu já peguei sua amiga e fiz amor gostoso. E tome. Gostoso, e fiz amor gostoso. Gostoso. Eu fiz amor gostoso. E tome. Gostoso. Eu fiz amor daquele jeito, eu fiz. Chegou o rumo do X! Essa é a Nova Timboteua para todo o Pará. Agora se liga, e a autoridade tá chegando. Ouro 18 no pescoço balançando. Vai ser um luxo se você vier comigo. A que manda que pode obedecer, que tem joelho. O meu chapéu pegou. ti. Quer ficar bem, então pode comigo. A que manda quem pode obedecer. Quem tem juízo, vou gastar. Você tá e ninguém tem nada com isso. Você é o chefe em Dubai. Ou o príncipe vindo lá do Egito. Eu te Ferrari ou Jaguar. Produção e mixagens Estúdio Zeca CD. Essa é pipoca que todo mundo já conhece. Cedeia Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CD, de Nova Timbuteula, Pará. Pegada. Obrigado, minha galera. Nossa música tá estourada em todos os paredões. Vai! Descida na pegada do patrão, ela é minha vaga. Eu abro o paredão, as novinhas se colocam, sou descida até o chão. O tome a pana, é. O fim não via feita nada, me senti minha pegada. O tome a pana, o tome a pana. Eu disse pra você que eu sou um cara sapatão. Canta aí, vai. Com a minha dona na mão, eu chego na boate, chamando a atenção. Ela se ensandeceu. Ela é minha vaca. Eu abro o paredão, as novinhas se colocam. Vem fazer um recuo comigo, vai, vai, vai. Eu tô me lapada, eu tô me lapada. Eu vi novinha, vem danada, me senti minha pegada. Eu tô me lapada. Vem novinha, vem sentir assim, joga na mão, joga na mão, joga na mão. Atenção minha galerinha de São Paulo, atenção minha galera presente, quero todo mundo fazendo a coreografia assim, ó. Tome lavada, vem novinha, yeah, é a tome lavada. Um, dois, três. Estúdio Zeca CD. Esse é o comando X. Eu já cansei de ouvir tantas coisas de você, mas quando fica louca, só quer sentir prazer. Então vem sentir minha nave, sobe na minha Ferrari. E hoje eu tô botando todas pra você beber. Vem que eu vou te dar, vem vamos luxar. A noite é toda nossa, hoje tudo vai rolar. Eu quero subir no paredão. Depois se toma toda até o colo do padrão. Quer subir no paredão. Só pra sentir o gosto e o poder da sensação. Fica louca, só quer sentir prazer. E também sente minha nave, sobe na minha Ferrari. E hoje eu tô botando todas pra você beber. Vem que eu vou te dar, vem que eu vou gastar. A noite é toda nossa, hoje tudo vai rolar. Bebendo no chá, bebendo zaça. Aproveita, fica louco, paredão já vai rolar. Eu quero subir, quer subir no paredão. Depois se toma toda que eu colo do paredão. Eu poder da geração. Quer subir no paredão. Depois se toma toda que eu falo do padrão. Quer subir no paredão. Só pra sentir o gosto e o poder da sensação. Quer subir no paredão. CD A Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CDs, de Nova Timboteua, Pará. Ficar dois a um, quero 51 no corpo com limão. Sai do chão e é pinga, e é pinga, e é pinga. É a bebida da galera, cachaça e cachaça e cachaça. bota no copo, pode ser pura, pode ser purinha, branquinha. Aquela cara que nós gosta e fica muito louco. E cachaça, cachaça. E é pinga, pode ser gelada e natural. E é pinga, é pinga, e é pinga. Produções. Que é isso? Demorou nós. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Demorou nós. CD A Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CD, de Nova Timboteua, Pará. Papai, eu não sou primor, mas sou gostoso, sou o rei do paredão. Bato um boné da John John, copo de whisky na mão, invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Vem frente pra academia, mas as outras virem mim. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Pá, pá, pá, pá. Eu não sou que foi, mas sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou que foi. Meu pai pega as coroas e eu pego as sofinhas. Meu pai é foda e eu sou foda. Uma coisa gostosa, né? CD A Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CD, de Nova Timbotela, Pará. Eu conheci uma garota no colégio, naquele tempo tudo era diversão. Matava aula, não levava nada a sério. Quando ela passa, ela é a sensação. De sacudinha, com a bunda empinadinha, com a caneta na boca, que coisa louca. de sacudinha, com a bunda empinadinha, com a caneta na boca, que coisa louca. Tudo ela passa assim, e a galera toda aqui de direitinho, bumbum pra cima. Empina o bumbum pra cima, empina. Bumbum pra cima, empina. Empina o bumbum pra cima, empina. Bumbum pra cima. Empina o bumbum pra cima, vai. Empina, empina, empina. Bumbum pra cima, empina. Empina o bumbum pra cima. De sacudinha, com a bunda empinadinha, com a caneta na boca, que coisa louca. De sacudinha, com a bunda empinadinha, com a caneta na boca, que coisa louca. Quando ela passa assim, e a galera toda se sentia, vai, vai, empina, empina. Bota aqui, empina, empina, empina, bumbum pra cima, empina. Vamos bumbum pra cima, empina, empina, bumbum pra cima, vai, vai, vai, empina, empina. Olha que empina. Olha que pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, pina, sabendo de nós dois. ZKCD de novo, te moqueu. O estúdio que é pressão. Estúdio ZKCD. Ela só se importa com a senha do cartão. Tô nem aí, tô nessa vida pra luxar. Ostentação levando a vida de patrão. Quem disse que o dinheiro não compra felicidade? Mas eu tô torrando tudo, tô na vida de passagem. Olhe do meu lado que tá tudo liberado. Tô estourado. Tem uísque, tequila, champanhe importado. E já foi tudo pago, pago, pago. Se você quiser, pode vir. Hoje tem chuva de sangue. Hoje tem. Hoje tem chuva de sangue. Swing do mar. Tiaguinho Divulgações. Ela só deixa pra depois. Só se importa com a senha do cartão. Tô nem aí, tô nessa vida pra luxar. Ostentação leva na vida de patrão. Quem disse que o dinheiro não compra felicidade? Eu tô torrando tudo, tô na vida de passageiro. Corre do meu lado que tá tudo liberado. Tô estourado. Tem um risco e tem que lá, chegou importado. Foi tudo pago, pago. Se você quiser, pode me despreocupar. Hoje tem chuva de ser. Hoje tem. Hoje tem chuva de ser. Swing do mano. Sobe da X. Porque não vem nada, não. Como só ela só deixa levando a vida de patrão. Quem disse que o dinheiro não compra felicidade? Eu tô rando, tô na vida de passagem. Vai no teu lado que tá tudo liberado. Tem uísque, tequila, champanhe e batata. Já foi tudo pago, pago. Se você quiser, pode vir de ser culpada. Hoje tem chuva de ser. Hoje tem. Hoje tem chuva de ser. Swing do mago. Mas hoje tem chuva de ser. Esqueci meu dinheiro no hotel. Produção e mixagens Estúdio Zeca CDs. Todo mundo hoje vai ser bagaça, bagaça, bagaceira. Lá no caminho da feira vamos vadear. Bagaça, bagaceira, lá no caminhão da... Vamos vadiar. Pra brincar de todo mundo, capaz de ficar direito. Tiaguinho Divulgações. Produção e mixagens, Estúdio Zeca CD. O William Dolores Moral. E as aminhas aqui do baile, que gosta de sarrar, gosta de sarrar, gosta de sarrar, que gosta de sarrar, gosta de sarrar, que gosta de sarrar, gosta de sarrar, que gosta de sarrar. Embraja no passinho do Alibaba. Embraja no passinho do Alibaba. Embraja no passinho do Alibaba. Sucesso, né, da LX? Ao vivo no baile. Alô, na outra das academias. Embraja no passinho. Alibaba. Eu disse do Alibaba. Embraja no passinho do Alibaba. Embraja no passinho do Alibaba. Sucesso! Que gosta de sarrar, gostam de sarrar, que gosta de sarrar, que gosta de sarrar, que gosta de sarrar, gostam de sarrar. E graça no passinho do Alibaba. É do Alibaba. E graça no passinho do Alibaba. E graça no passinho. Sucesso! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! LX, o rei dos paredões, o porquinho mais gostoso. CD A Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CD. Sucesso! De Tim Botelho, a Pará. Segunda de picape, terça eu tô de Porsche. Quarta de BM, quinta-feira de Veloster. Seja de Mercedes, sábado tô de Evoque. Domingo de Ferrari, essa vida pra quem pode. Garagem milionária. Não falta namorada. O que que eu quero mais? As pedras se amarram nos carinhos do papai. Não falta namorada. quero mais. As crianças se amarram nos carinhos do papai. Vem andar de carrão, vem andar de carrão, vem andar de carrão. Playboy da nova geração. Vem andar de carrão, vem andar de carrão. Playboy da nova geração. Neto LX é o menino da o William da Bones Moral. Isso está na pior. A culpa é minha, foi ele que eu quiser. Segunda de pica, deixa eu cor de Porsche. Quarta de BM, quinta-feira de Veloster. Sexta de Mercedes, sábado tô de Evoque. Domingo de Ferrari, essa vida pra quem pode. Garagem milionária, não falta namorada. O que que eu quero mais? As gatas se amarram nos carrinhos do papai. Garagem milionária, não falta namorada. O que que eu quero mais? As gatas se amarram nos carrinhos do papai. Vem andar de carrão, vem andar de carrão, vem andar de carrão. Nós ostenta porque pode. Vem andar de carrão, vem andar de carrão. Playboy da nova geração. DTLX, é o bem-vindo mais. 71, 92, 3, 70, 70. Eu vou para o Produções. E mixagens Estúdio Seca CDs. Tudo bem, e tá tudo bem. Dinheiro ensaio pelo mundo. Meu caso é de mulher. Meu cara é rebaixado. E ela me abraça. Beijo meu pescoço e diz ah, que delícia, Luizinho, cê é gostoso. Eu vou vivendo nessa vida mais ou menos, aí eu tô cansando. Vem beber uísque, vem depois de um bibi. Vem andar de Ferrari, depois de Mustang. A Dolce & Gabbana, Lacoste e Armani. A mulherada chega, é só beijar e tome. Tiaguinho Divulgações. Quem está tomando uísque, levanta a garrafa aí. Levanta a garrafa aí, uísque. Para que me tome. Tudo bem. Olha o dinheiro, você nunca guarda. Saio pelo mundo todo dia pra ajudar. Isso é de mulher. Meu carro é rebaixado. Ela é minha casa, beija o meu pescoço. E diz ah, que delícia, Luizinho, tá gostoso. Eu vou vivendo nessa vida mais ou menos. Aí eu tô cansado. Anda de Ferrari e depois de Mustang. O saio de cabana, a na mulherada chega. Tome, tome, tome, tome. É muita que na moda. CDA Rocha Ostentação, com a marca do estúdio Zeca CDs, de Nova Timbotela, Pará.